vou te ensinar a receita do amor. Amor precisa de manutenção, assistência 24 horas. Todo dia é uma constante obra que a gente constrói pouco a pouco. A rotina exige um do outro. O amor tá nos detalhes bobos: um bilhete de bom dia, um doce na padaria, uma louça lavada na pia. Um bilhete de bom dia, um doce na padaria, uma louça lavada na pia. A medida do amor é amar sem medidas. Já dizia o criador da vida, eu não entendi dor, cada dia um novo dia. Ame mais, abrace mais e viva. A medida do amor é amar sem medidas. Já dizia o criador da vida, ela não tem de dor, cada dia um novo dia. Amor precisa de manutenção, assistência 24 horas. Todo dia é uma constante obra que a gente constrói pouco a pouco. A rotina exige um do outro. O amor tá nos detalhes bobos: um bilhete de bom dia, um doce na padaria, uma louça lavada na pia. Um bilhete de bom dia, um doce na padaria, uma louça lavada na pia. A medida do amor é amar sem medidas. Já dizia o criador da vida, eu não tenho de dor, cada dia um novo dia. Ame mais, abrace mais e viva. A medida do amor é amar sem medidas. Já dizia o criador da vida, ela não tem de dor, cada dia um novo dia. E o arroba do sucesso é Oséias_Quinto. Vai lá e segue no Instagram.